Salvador Airport Cruzeiro 24, we are ready for post start. Clear for push and start, Airport Cruzeiro 24, call me ready for taxi. Clear for push and start, call me for taxi, Airport Cruzeiro 24. Chegou no 592, aciona a identificação, voe na produção hábito 366, descida para 4.000 pés e ajuste no 0 no 3. Controle Salvador da Noite, 3398. Controle Salvador da Noite, 3398. Aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Portugal 024, ready for taxi. Portugal 024, taxi approved by a main apron in India to holding point runway 10, QNH now 1013. At holding point runway 10, when ready, contact tower frequency 118.95. The Portugal 024, have a good flight. Taxi holding point runway 10 via main apron in India, when ready, we'll call tower 118.95, QNH 1013, at Portugal 024, obrigado. Tower, boa noite, e após o Kilo 024, ready for the top. Boa noite, Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, the wind 090 degrees with 12 knots. Keep line up and take off runway 10, and Portugal 024. Uno 592, desça para 2.500 pés, aí na pista o Mozelo está autorizado, reporte no Zé Vitor 366. Voltímetro 1014. Voltímetro 1014, gol no 597. Boa noite, voo 9044, informação de alta. Voo 9044, está para o nível 050, chegada a Mari, o altímetro no 013. 050, está com uma presença, Terra Vitor 369. Terra Vitor 369, negativo. Voo direto ITAP para presente, aguardando autorização para o Terra Vitor 366. Salvador Departure 120.80, have a nice flight. Changing for departure, bye bye, obrigado, pessoal, 024, até a próxima. Próxima, boa noite. Bye. Wing 2, bye bye, pessoal, 024, beginning on Tuca Departure. Portugal 024, radio contact for departure, Clyde. Via Puka Departure to flight level 390. Puka Departure to flight level 390, Portugal. 024. Muito boa noite, voo 7491. Informação em curso é a Delta. Para essência, eu tenho o 360 já aprovado. Prepare Arbor Elefa e aguarde o momento, Robert. Ok. Tower 024, clear to fly, direct GP position, climb and maintain flight level 310, Portugal 024. Climbing flight level 310, direct GP position, Portugal 024, obrigado. Sierra Alpha Echo Zulu, via Upper Zulu no 7 até Mupev, após Upper Zulu 30 até Mudol, depois de Mudol autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, saída Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, pista em uso no zero, primeira curva à direita, O transponder 5030, frequência do controle Salvador 120.8, gol 7491. Ok, Lima, 360 para as 6, decolando 1-0 com curva direita no arbor 1, transmissão elefa. Brasil 1-7, MUPEV, Brasil 3-0, MUDOL, rodando plano. 5030 e 1208, 7491, gol. Correto, protegimento, gol 7491, portão 1-0, chame pronto para o pushback acionamento. Abraço. Gente, tá 3398, comprei a TR nave, reduza para aproximação e chame torre em 198, decimal 95. 295, reduzir para aproximação, tá 3398. Tá 3170, dessa via chegada Mari para o nível de voo 060, altímetro 03. 060, via 060. Ativo já baixou, travou, vai reportar uma 372. Solo 592, Solos 11, à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. 21219, boa noite, na 590. Salvador, bom dia, boa noite, 592, boa noite. 592, bom dia, autorizado Alfa e Kilo. Até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, voo no 592. Continuar, Alfa, Kilo, assim, só o sinalizador no pátio 3. Depois, só o voo no 592. 9044, após etapa, voo Serra Vitor 366 para o RNAV 310, autorizado 2.500 pés, o altímetro 10 no 3, o 9044. E após etapa, eu vou 366, 2.500, 1.013, para o RNAV da 10, o 9044, obrigado. Então, 3520, voa, pista via, chegada Mari, para o nível de voo 060. Chegada Mari, 060. Então, 3170, reautorizado 050. 050, 3170. Solo Juno 3 à direita, solo 121 decimal 9, boa noite. Juno, obrigado. Solo boa noite, 339. 339, correção, 3398 autorizado, táxi via Alfa. Chame para ingresso, táxi via Gillette. Alfa, importar para Gillette. Gol no 592, condições de manter a posição, a princípio o senhor passou do balizador. Continua, manter a posição, gol no 592. Gol 1592, como o senhor passou do balizador, ele se encontra à sua retaguarda, o senhor tem condições de fazer aí um 180 e voltar para o início do pátio 3? Sim, senhor. Muito bem, então com segurança tem livre. A princípio, a infraero acabou de nos chamar aqui, a posição prevista para o senhor é a 2, Romeu. Ah, pode ser, 2, Romeu, a princípio, obrigado, gol no 592. O TAM 3398 autorizado, ingresso Juliette para a remota do pátio principal. Atento ao sinalizador naquela remota, TAM 3398. Remota do pátio principal, TAM 3398. Ah, estabilizado, visual, 9044. Gente, gol 9044, chame torre em 1-18-95. 18-95, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o 9044 da Gol, tá no final da 10. Boa noite, Gol 9044, altímetro padrão no 0 no 3, o vento 100 graus, uma centena com 10 nós, com 10 nós, tempo autorizado, pista no 0. Ele repousa na 10, o 9044. Na 3170, desça para 2500 pés, o altímetro no 0 no 3, autorizado R na pista no 0, reporte no serviço do 366. 3500 no 0 no 3, autorizado, reportará o 366 até 3170. Confirmando 2500 pés. Afirmativo, 2500. Cinco, dois, zero, reautorizado 4000 pés, o altímetro no 0 no 3. 4000 pés, no 0 no 3, dando 3, 2, 0. Meia meia, 3170. 3170, ciente, chame torre, 18 decimal 95. 2195, 3172, boa. 44, solo 22, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, obrigado. Salvador, voo 9044. 44, boa noite, taxia via Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette, o seu portão ainda não foi liberado, senhor. Ok, Alfa antes da Juliette, 9044. O 9044, a Infraero confirmou, o senhor vai, deve manter posição antes do taxi Juliette, aguardando ingresso, o seu portão ainda continua ocupado. Tá, sim, a gente vai aguardar antes da Juliette. E reporte passando a posição. Afirmativo, desce para 2500, está levando 366. No 0 no 3, pouso autorizado não no 0, 3 no 70. Gol 7491, pushback, acionamento, posição 10. Portão no 0, aprovado pushback, acionamento, gol 7491, no chame pronto pro táxi. Chamada pro táxi. Portão 70, solo 25, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 3170, muito boa noite, táxi via Alfa, chama ingresso táxi Juliette, senhor. Via Alfa, chamará na Juliette, 3520, completa a nave, chama a torre, 1-1-8, deixa o 95. 1895, obrigado. Oi, Salvador. Bom dia, eu tô 3520. 3520, altímetro padrão no 0-1-3, o vento 090 graus com 0-8 nós, pouso autorizado, pista no 0. Sim, pouso. 3520. São 31170, o seu portão será o 07. O companheiro à sua frente deverá ser autorizado a ingressar no quarto principal em aproximadamente mais 3 minutos, ok? Quatro para o táxi, a bordo 149, 6 horas e 30, alterna Porto Alegre. Copiado, 7491, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera pistola 0. QNH padrão, no ponto de espera pistola 0, chame pronto a torre 118-95, QNH 1093, senhor, bom gol. Ok, Pátio Índia, 295-1013, é o 491 gol. Dando passagem ao bonde da companhia em direção ao ponto de espera pistola 0, ingresso a Juliette para o portão 10, gol 9044. E após a passagem da aeronave da companhia, Juliette para o 10, o 9044. 3170, seguindo o bonde à frente, ingresso a Juliette, portão 07. Primeiro massivo, Juliette é o 07, está 3170. 21 decimal 9, boa noite. 18219, boa noite. 352. Boa noite, 3520, lembrando 520, boa noite, autorizado Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa e Juliette, portão 9, 3520. 7491, onde espera da Rosana? 7491, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento 090 graus com 08 nós. Alinhar e decolar da ONU, ou 7491. Quatro, nove, um, decola os 36, controle 20, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, boa. Controle voo 7491, decolou na Arboruno 1500 para 360. Voo 7491, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível 360. Arboruno para o 360, voo 7491. 7491? Prossiga. Precisaria da presente Nefa ou Remubis? De 7491. O 7491, solicite agora ao centro Recife em 1288, alternando 260. 228-260, boa noite.